Então, fumaça branco, serviço radar terminado, chame o controle da Caju, frequência 12023. Mata branco, mais curta do controle, por favor. Thank you. autorização do segmento da estrutura que está 1-0, eu vou estabilidade. Se vai lá no 0-1. 2, 1, 9. frequência para 2007, que é a no 1, a autoridade está preferindo que essa pessoa está em 0 e recebe estabilidade. 2, eu confirmo na direção 95. Vai deixar na RM1, 4-2. Paulista da Cuca. Então, a Cajuta, ela nos voou 370. Volta na Cajuta, 350-6143. Segurança Lima, chatona. Dentro do número 2, agora a instrução é prosseguir base para a 1 na 7. Terra, voltou a estrelada presente direto, sinal da 17, do Polo Tráfego, à direita, 1 mil pés, do Bravo Eco 9 em cima, vai aguardar a autorização para girar a base da 17, o tráfego, a seu número 2, seu número 1 para a aproximação. Poxa, vai ser um simples H com a definição dela. Fio Serrinho, Palm Tráfico, Chai 150, proa oposta, direção final da 17 a 1 no meu pés, aguarde a direção para girar a base e a porta visual para trás. Essa é o mesmo que pede e tem o mesmo visual. Chai Fio Serrinho, aguarde a direção para girar a base. Essa agora, né? Fio o Gol 964, Soro 5421, Deção 9. 219, com a boa. 9, serviço radar terminado, Bonifacóis, estamos com controle Aracaju, frequência 1208.3. Seria da faixa com o Salvador? Eu vou só autorizar o site de assista que abate a Forte de Branco. Aqui o Sierra Lima no solo aos 29, autorizando as 7, seguindo o Charlie 150, livrando na costa até o hangar da Zenha, Forte Vista Livre. Decolada aos 17700, 1700, estou no controle agora no 2018, boa viagem. 208-6321, vamos começar lá. Juliette, livre adicional, reforço para o Cruzeiro da Cruzeiro. Salvador de Marte Control, good afternoon, Azul 4065, terminal 1000 feet, San Juan departure. Azul 4065, with a contact on the passenger from via San Juan to the level 320. Timing via, so level 320. Is any chance you can fly Sango or Leda from this point? We are completely visual right here for Azul 4065. Right, I'll see you there. You are the best, thank you. Hello, Cruzolo, traffico Eldorado, Alfa Tango 72, passando em Eldorado, Eldorado, Eldorado, Eldorado. Após o direita para 1.700, na linha Tocino 06, a gente é o Tocino 0 e 10. Passagem a 2, Tocino. Cajuba 462, após o destaque, autorizado para a Paterna 366. Vista para 4, então, a vista 462. Vista 366 para o Azul 462. 2119. Para 2119. Controle. Estamos no centro Recife, frequência 128.8, secundário em 2010. 2017, estamos no centro Recife, 1223, centro dela 125, final 1. Okay, I'm going to go.